Vitor Papa Juliette, 36 da Tessoura na 7. Vitor Papa Juliette, continua a aproximação em 9, estado, confirma a vestida do campo. Afirmo. Sente, Vitor e Papai Juliette, o vento é 160 graus, 129, altimetro 1095, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, Juliette. Papai Juliette, livre pouso, visto no 7, vento 170 graus, 119. Livre pouso no 7, Papai Juliette. 2. Tuba 3082, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1995, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 4082 vai passar o externo. Azul 4082, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a palpa 32 na curta final da 17, não interfere com a sua aproximação. É, gente aguarda a autorização de pouso, azul. Azul 4207, livre correção 4082, livre pouso, pistona 0, vento 160 graus, 109. Livre pouso, pistona 0, azul 4082. A Juliette, solo 38, autorizado o backtrack, taxi até o 44, reporte livrando a pista. Juliette Romeu, reporte táxi. Juliette Romeu, reporte da interseção papá. Sim, para a torre, Romeu, Juliette Romeu. Papai Juliette, ao estacionário de frequência. Romeu Juliette, Romeu, para a torre, prossiga. Estou presente. Azul 4082, solo aos 0, correção aos 3, 9, livre direita, chame solo 1211. Meu Juliette Romeu, é parte alinhada e próxima cabeceira na cidade. Movimentador, ação de identificação, desce o Matheus 050, chegada Mari. O 50. É Juliette, Romeu autorizado de colapso no site Ventona, 50 graus, no 01. Hotel Juliette, Toca Idem, 37 Aman Ride, 4000 feet, tem 37 km. Tem Harry Bob Position. Sim, centro 4000 feet, centímetro 7, 1014. Romeu e Juliette Romeu, descolado aos 48, chame controle 120, descolado 8, morro. Salvador, se utiliza a frequência do controle. 119, decimal 8, Romeu, Juliette Romeu. 118, decimal 11. 119, decimal 8, Romeu, Juliette, Romeu. 119, decimal 8. Controle Salvador, tá passando o meu Juliette Romeu, lembrando isso de decolagem pela direita. Meu Juliette Romeu, ingressa corredor Axé, reporte farol da barra. Corredor Axé, reporte farol da barra. 1191, autorizado ANA e decolar para o sinal 0, vento 160 graus 109. Oitavo. 9-1, decolado 5-2, chame controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, bom dia, 3-1-9-1. Controle Salvador, bom dia, tá 3-1-9-1. 3-1-9-1, nosso contato radar, sobre mantém o 340, vigilante. Só mantém 340, veja lá, 3191. Juliette Romeu, informe o seu estimado para ingresso, terminal Ilhéus. Juliette Romeu, estima ingresso, terminal 15. 20, sente copiar. Seu nome o PES, vai cruzar a Bahia Todos os Santos, frequência de coordenação, eu Romeu, Juliette Romeu. Voo 962, desce a 3.000 pés, ajustando 0 no 4. Então, Juliette descende 2000 feet. Bono 962. Prossiga. Solicito manter a proa 049 até interceptar o localizador devido às informações que tem que entre Itapetuna. Sente livre, proa 049. Sente gol, 962. O 962 desce a 2000 pés, depois estabilizado na fila. Sim, autorizado ingresso e decolagem. Vento 150 graus, 099. Após a rolagem do Airbus da TAR à frente, a linha mantém. O gol no 9790. No 3191, chama Centro Recife, 251, alternativa no 3395. 1251 no 3395, bom trabalho. Hotel Juliette, o Heavy Visual Condition. Experimentei 2000 feet. De centro, 1500 feet de Motel Juliette, mantém VFR condition e é clear to intercept the final runway 107. Tá bom, 962. 962, complete final, chame torre 1895. 1895, gol na 962. Salvador, gol na 962. Bom dia. São 3895, decolado ao Zuno 500, chama o controle 119, decimal 8. 3895, gol na 962, chame passando externo com chefe de trem. A gente vai reportar o externo, o trem baixando o trabalho na 962. Perfil da El. Então, 3895, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 340, torre de vigilância. 3895, sem restrições ao 340. Gol no 790, livre de decolar, vento 160 graus, 10 nós. Externo, baixado, travado, 962. Ciente, continue aproximação e aguarde autorização de pouso. A gente vai aguardar o 962. Autorizado pouso, pichando zero, vento 150 graus, 099. Gente, livre pouso, gol no 962, pistão zero. Foram 790, decolado ao 02, contato de controle 119, decimal 8. É 98. Motel Juliette, maintain VFR condition, contact power frequency 1 decimal 95. Controle, gol 1790, decolou. Gol 790, contato radar na saída Fuca. O B mantém o nível de voo 370. 370. Ok. Lima Hotel Juliet report on short final, runway 17. The wind is 150 degrees, 09 knots. Alfa Tango Tango Skulk 0250, maintain flight level 070, report to descent. Ok, já está pronto para decolar? To 4000 feet, altimeter 71014, Alfa Tango Tango. Captando a final da aula 7, tem um King Air, ele está aproximadamente aí a 2 milhas, 3 milhas aí da vertical da EMA. Então decola inicialmente com proa nordeste e reporte sem visual com esse tráfego da 17. Polo 962, está no solo 05, chama o solo 211. 211, gol no 962. Tango Roger, fly head, I'm on position, Alpha Tango Tango. informe quando cruzar com o King, ok? Hotel Lima Tango. Cruzando aqui já. Lima Hotel Juliet, clear to land runway 17, wind is 170 degrees at 11 knots. O Hotel Lima Tango, decolado ao 06, acione modo normal 0145 e aguarde transferência. Afirmativo. Direto para feira, acione o modo normal 0145 no transponder e chame o controle 1198, Hotel Lima Tango. 1198, boa. Controle Salvador, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, plane código 5032, vai manter qual, quantos pés para João Duval? 5032, vai manter 500. Mantenha-se condições visuais, reporte 20 mil de Salvador, até o Lima Tango. Chama 20 fora, Tango. 3895 da TAN, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13325. Chama secundária? É, correção, 13395. Hotel Juliet on the ground at 08, please confirm apron. Make a backtrack, text to BATA and report the runway vacated. Voo 1790. Posições visuais de Mike do Delta, reporte farol de Itapuã. Roger, good day. Meia 213, a linha decola, 110, vento 160 graus, 11 nós. Oito zero quatro da TAM, livre descida 2000 pés, reposta habilitada na final da pista 1-0. Ajuste no 0 no 4. Prontinho, no 0 no 4. Portada estabilizada, 3 2 0 4. Delta Chame Torre em 1 no 8. Delta Lima Tango, frequência livre. O Delta da presente, ingresso no circuito da 1 no 7, bate pela direita, chame na final com o chefe de trem. Mike é com o Delta. T62-1-3, decolado 1-3, chama o controle 119-8. 19-8, chama 62-1-3. Olha, Salvador, bom dia, chama 62-1-3, decolando 64. Chama 62-1-3, contato radar, saída da El. Pode manter o nível de voo 360, vigilante. Da El para 360, 62-1-3. Mike Eco Delta ingressando base para a final da 1-7 contra embaixo da base. Mike Eco Delta autorizado pouso na cabeceira 1-7, vento 150 graus, 109. Gente, de pouso 1-7, Mike Eco Delta. 32-16, sem identificação, chegada Mari, desse Mateus 050. Papa Tango Tango, descendo flight level 050. Quatro no localizador, complete final, chame turno no 895. 895, grato. Eu, Salvador, é o 3804. 3804, avistado, check trem, livre pouso, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 10, bastante checado, 3804. Mike, é que o Delta no solo aos 17, táxi até o pátio 4. Trizono 44, boa tarde, acione de identificação, esse mapinha 060, chegada mais. Alfa Tango Tango de 130 feet. Número 7101. É 213, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13395. Recife 13395, Xané 6213. São 3804 no solo 20, libera a direita, solo 211. Libera a direita, chama solo 211, 3804. 2000 feet, eclipse deceptive final approach. Zero 076, identifique, chegada a Mari, desse mantém o 070. 32 no meio, livre descida 3.000 pés. O ajuste no 0 no 4. Descer e manter 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Quatro, 463, a linha decola dono zero, vento 160 graus com 12 nós. Localizer Alpha Tango Tango. Tango Tango complete final approach. Apertar o efeito 118.95. 118.95, Alpha Tango Tango. 6144, pode sair dia? 6144, livre descida 4.000 pés. Ajuste no 0 no 4. 4.000 pés, no 0 no 4. Atualiza 2230, identifique chegada a MAN, desça, o ideal desça para o 050. Tango Tango Tower, papapá, Alpha Tango Tango, established on localizer. Roger, report outer marker, landing gear down and up. Report on outer marker, landing gear down and locked in. Alpha Tango Tango. Controle do 4463, decolado, cruza 2.200 pés. Net Bravo Delta, identifique proa de Bonf, descida ao 060. Tomou fogo? Controle Salvador, azul 4463, passa 4.000 pés em subida. 4463, sobe manter 180, vigilância radar. Sobe nível 180, azul 4463. 4076, desce manter 050. Bravo Delta, e manter a flor do VOR. Bravo Delta, está autorizado manter a proa do VOE. Zona 44, livre descida a 2 mil pés. Segue tráfego da companhia à sua frente em 6 milhas. Seu número 2 para pouso. 7 degrees, 1 knot. 6, número 2 para o pouso. Tráfego à frente da companhia a 6 milhas. Para 2 mil pés, 3144. Já em sua reação. Autorizado a final, 3144. Autorizado a final, 3144. Alpha Tango Tango, clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 13 knots. Clear to land runway 10, Alpha Tango Tango. 9885, acione identificação, chegada a Mari, esse mantém o 050. 9841, boa tarde. Somente. Senhor de Salvador, boa tarde, ligou 9864, decola na Puca. Caju passa 1.900. City Gol no 864, contato radar, sobre o 370 vigilância. 370 vigilância, 89. Azul 4076, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Desce para 3 mil pés, 1 no 0, 1 no 4, ajuste no 4076. Afirmativo, seu número 3 na aproximação. Segue Airbus 320 à sua frente em 7 milhas. No meio, no localizador, complete a final, chame turno no 895. 1895, obrigado. Jet Bravo Delta desce para 4 mil pés. O ajuste no 0 no 4. No 4076, 2 mil pés, autorizado a final no 0. No 4076, 2 mil pés, autorizado a final no 0. Tango the ground at 3-0, remain this frequency intact to Epron 3. Station chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 3395. 251, 3395, obrigado, 4463. Primeira aproximação e aguarde ficha livre, TAN 3216. 3216. Torre 1 no 8, decimal 95, TAN 3144. 2145, TAN 3144. Expedite your text, ok? Oi, 3290, acione identificação. Desça para o 060, chegada mais. 216, livre pouso, pistola 0, vento 140 graus, 16 nós, 16 nós. Sistema ativo 140 com 16, livre pouso, pista 10, até 32, prometo. Ok, mantém o ponto de espera, 6254. Sua velocidade? Tá agora com 180 em redução, senhor, para mínima de aproximação. Gente, a próxima frente já está com 2.5 milhas. Passa... Passa uma... 360 pela esquerda. Ok, 360 pela esquerda, 14076. Cruzeiro 76, complete curva esquerda, intercepta final. Completa esquerda, intercepta 4076. 3216. 3144, cheque trem, livre pouso, vento 130 graus, 169. Livre pouso, baixar travado, 3144. Xeré 6254, decola de imediato assim que liberar a pista. Observe o pouso da aeronave da TAM. Após ali, mantém agilizando manobras, aguardando a liberação da pista para decolagem imediata. O 4076 no localizador, final, chame torre no 895. Final, chama torre 1895, azul 4076, obrigado.